Então nós vamos continuar o nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo, usando o livro com o mesmo título de Hernando Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança, da Vox Literius da Agnus. Então vamos continuar aqui, né? Já passamos da metade, e quando terminarmos nós vamos começar a estudar sobre igreja, sobre os grupos pequenos ou grupos caseiros, e aí a gente vai da continuidade desse estudo aqui. Vamos começar a estudar aqui. Quando a gente terminar o estudo de Apocalipse, a gente vai começar a estudar sobre a igreja, sobre o conhecimento de igreja de forma bíblica, né? Como a gente trabalhar a capacitação dos irmãos para que a gente possa estar pronto mesmo para poder cuidar daqueles que o Senhor vai mandar para a gente. Amém? Vamos tentar ficar assim mais visíveis. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos lá, capítulo 4, a página 59, diz assim: os elementos da segunda vinda de Jesus Cristo. É bom a gente entender que a segunda vinda, né, é porque Jesus já veio. Jesus foi o único ser que já existia antes de nascer, né? Por isso que a palavra encarnação, ela só cabe a Jesus. Ninguém encarna, só Jesus encarnou, só Jesus tomou corpo humano, né? Ou qualquer outro corpo. Então o Espírito, ele é gerado, ele é construído por Deus ali no ventre da mãe, né? Se for também um bebê de proveta, vai ser lá no tubo de ensaio, mas o que importa é que quando encontra ali o óvulo, né, o espermatozoide, ele tem a concepção, ali o Espírito, ele é gerado por Deus. Então não existe, né? Como até algumas seitas evangélicas dizem que a gente estava lá no céu e Deus encarnou a gente. É totalmente fora do contexto bíblico. Isso é muito mais kardecista, é muito mais, né, espiritismo do que qualquer outra possibilidade de explicação. Então Jesus, ele vem duas vezes. A primeira vez ele veio em Maria, né, por obra do Espírito Santo, ele foi gerado ali em Maria. E a segunda vinda de Jesus fala da volta dele para nos levar à sua igreja, para passar toda a eternidade com ele. Não haverá choro, nem lágrima, não é? E Sofia fica me perguntando: pai, no céu vai ter árvore? Pai, no céu vai ter não sei o quê? Então, tudo que é bom, eu digo, acho que sim, minha filha, acho que sim. Não é? Mas o que mais importa é que o céu vai ser um lugar de comunhão com Deus, meus irmãos. Né? Só de pensar que a gente não vai ter mais a influência e a ação da carne, imagina que maravilha, né? Eu acho que a metade do céu já é não ter uma carne querendo que a gente peque, né? Aí não vai ter também o mundo agindo, nos boicotando, e não vai ter também o diabo, né? Então o negócio vai ser bom demais, e além de tudo isso, a gente vai estar com Deus o tempo todo, diretamente, vai ter papo com Jesus, oh, Senhor, e com os irmãos santos salvos do Senhor, né? Então, quem são esses santos? Somos nós, todos os salvos em Jesus, desde a antiga aliança, tá? Abraão, Moisés, né? A gente vai estar junto no Senhor, todo mundo lá. Amém, queridos? O apóstolo Paulo abre as cortinas do futuro, acende a luz no palco da história e nos mostra que o melhor para o povo de Deus ainda está por vir. Paz, meus irmãos, tudo bem? O futuro não vem envolto em trevas, ao contrário, ele traz em sua bagagem a garantia de que a morte não tem a última palavra. A Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser derrotado e vencido, e será vencido. Não caminhamos para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Não estamos fazendo a viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo. Só volta só do Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado. Na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. Amém, irmãos? Está lá em 1 Coríntios 12, 25. Vamos abordar o tema proposto à luz de 1 Tessalonicenses 4, pode abrir aí, por favor, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. No caso, a primeira, porque é uma epístola, uma carta. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É uma forma eufemista de falar aqueles que morreram. Porque quem morre no Senhor, né? Então, morte é uma palavra assim, muito definitiva. A gente dorme, na verdade, com o Senhor. É bom também a gente esclarecer uma coisa. Tem muitas seitas cristãs, o Adventismo, por exemplo, que diz que as pessoas que morrem no Senhor, elas ficam no estado de latência, como se estivessem dormindo. Isso é absolutamente fora do contexto bíblico. Eles usaram, então, literalmente essa palavra, dormem aqui, e desconsideraram toda... Já vai, querido. Já desconsideraram toda a literatura bíblica que fala de uma interação no céu, que fala de encontros no céu, né? O próprio Senhor Jesus falou que hoje mesmo estaríamos, que aquele homem estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. Se o homem tivesse ficado dormindo, não estaria com ele no paraíso, né? Ele dizia assim: olha, depois de você acordar no paraíso, a gente se encontra, né? Então, você, quando a gente morre no Senhor, a gente não fica dormindo lá no céu, não. No paraíso a gente vai ficar aproveitando a glória de Deus, né? Aproveitando a pessoa de Jesus, né? Tem gente que diz que no céu a gente vai ficar dormindo no céu, né? Até que Jesus volte. Não, a gente fica bem acordado, muito bem acordado. É bom a gente lembrar que tem duas fases, né? Quem morre hoje no Senhor, né, vai para o paraíso. O paraíso é um lugar que não tem ação da carne, do diabo, da morte, não tem choro, não tem dor, mas ainda não é a morada final, né? A morada final, nós vamos reinar com Cristo depois que Ele volta. Então, assim como o inferno é um lugar, né, que não é final, não é eterno, o inferno que vai para o inferno, ele depois do julgamento vai para o lago de fogo. O inferno já existe em dor, quem morre sem o Senhor vai para o inferno. E nesse inferno, a pessoa vai sofrer muito, muito doloroso, muito dolorido, a choro e ranger de dentes. Mas depois que Jesus voltar e julgar o inferno, ele, o inferno, o diabo, o anticristo, a besta, o dragão, os ímpios, todos esses juntos, inclusive o inferno, serão lançados no lago de fogo, que é o pior ainda que o inferno. Então, assim como tem uma situação passageira, né, que é o inferno para aqueles que não são salvos, há também uma situação passageira para os salvos em Jesus, que vão ao paraíso. O paraíso vai se tornar o reino quando Jesus voltar e julgar, e o inferno vai se tornar o lago de fogo, né, porque esse próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Está claro, irmãos? Então, vamos abordar o tema proposto à luz de 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, quem não tem um esclarecimento sobre o que vai acontecer depois da morte, ele fica triste, ele fica desapontado e sem esperança. Mas nós que temos, a morte para nós passa a deixar de ser um problema. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, Pai, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: aqueles que morreram no Senhor, eles estão garantidos no Senhor. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum predeceremos os que dormem. Então, aqueles que já estão mortos no Senhor, eles já estão, como posso dizer, já estão preparados, já estão glorificados, eles já estão no caminho, né? Então, nós não vamos subir antes deles, quando Jesus voltar, porque eles já estão com o Senhor. É claro isso, né, irmãos? Então, vamos lá. 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para que o encontro do Senhor, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Conservai-vos, pois, uns aos outros com estas... Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, nós vamos ver isso, essa introdução, em três pontos. Primeiro, em primeiro lugar, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Em 1 Tessalonicenses, nós vemos agora, 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Então, amados e amadas, queridos e queridas, aqui diz, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus, está claro aí. O mundo pagão era completamente desprovido de esperança. O futuro para eles era sombrio e ameaçador. Frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. A tristeza do pagão é incurável, contínua e sem intermitência. Seu desespero não tem pausa. O verbo grego, lupeste, entristecer no tempo presente, significa uma tristeza contínua. Uma inscrição típica encontrada em um túmulo demonstra essa frase: eu não existia, vim a existir, não existo, não me importa. Então, o desespero deles estava nessa lápide, né? Eu não existia, vim a existir. Eu não existo e o que me importa? Então, eles tinham que viver a vida toda hoje. Quando a gente não entende a ressurreição em Jesus, e não entende que a gente vai para o céu, e não entende que a gente vai ter uma vida que é sim de acordo com a vida aqui, não é? A gente pode viver de forma absoluta, responsável. Porque, como dizem os franceses, carpe diem, viva o dia. Porque você não sabe como é que vai ser amanhã. Você não sabe como é que vai ser depois que você morrer, então aproveite aqui o máximo possível. Não é? Na nossa literatura barroca, a gente tem aí o Gregório de Matos, que ele dizia, peco, pecarei cada vez mais, para que Deus abunde a graça dele na minha vida, depois que eu morrer, porque eu só tenho essa vida, dizia Gregório de Matos. Chamado Boca do Inferno, não era à toa, né? Boca do Inferno. Mas ele estava completamente enganado, ele morreu jovem, doente, desperdiçou a vida, a inteligência que tinha, porque acreditava de fato, irmãos, é desesperador, já pensou? Você ter a certeza filosófica de que a sua vida, ela é só aqui, de que vocês duas, por favor, vem para aqui, eu quero ver os irmãos todos. É. Então, imagine você ter certeza, vocês... Alfredane, vem aqui para essa lacuna aqui, eu quero ver todo mundo. Imagine você... Não é? Amandinha, eu quero lhe ver também. Se arruma aí do jeito que eu vejo todo mundo, por favor, hein? Então, como é que é isso? Você vai morrer e não sabe como é que vai ser depois? O que é que o povo faz então, Dani? Curte aqui. De forma irresponsável. Por quê? Se a minha vida depois, não é? Na verdade não existe, não sei nem como é, eu tenho que aproveitar o que eu tenho, que é aqui. Só que a conversão, ela inaugura em nós uma nova fase. Porque com a conversão vem a certeza de que a vida física pode acabar aqui, mas a vida eterna, ela é o fato. Ou melhor, a vida infinita. Porque só os salvos em Jesus, eles vão entrar na eternidade de Deus. Qual a diferença de eterno para infinito? Infinito é, não, teve começo, mas não tem fim. Né? Mas eterno é que não tem começo nem fim. Então a gente não é eterno, a gente é infinito. A gente começou um dia, mas nunca vai terminar. Agora, aqueles salvos em Jesus, eles vão entrar na eternidade de Deus. Amém, irmãos? Então, como é que vai ser a vida nessa eternidade? Nesse tempo que não vai ter mais tempo, não vai ter mais dias, porque vai ser eterno, não vai mais correr dia. O tempo vai ser contínuo. William Barclay registra o que alguns pensadores disseram. Esquilo escreveu, que era um filósofo: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Cátulo afirmou: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Então eles afirmavam que depois que morreu, acabou. Então seu paraíso é aqui, diziam eles. Ao contrário, não é? De Dante, que já crendo no inferno e no céu, escreveu no seu livro O Inferno de Dante, que na porta do inferno está bem escrito: deixe aqui qualquer esperança, fazendo referência à falta de esperança, que é no inferno, de fato, lá o lugar sem esperança. Os crentes neófitos, ou seja, os novos crentes, novos na fé, de Tessalônica, egressos dessas desesperanças que vieram dessas filosofias, e ainda sendo brutalmente perseguidos, estavam se entristecendo. Então, esses irmãos, né, de Tessalônica, eles vieram dessas filosofias. E aí a pressão começou a dar no lombo deles, e eles começaram a ficar tristes. Porque julgavam que seus entes queridos, os crentes que dormiam em Cristo, haviam perecido, haviam sumido. Essa carta foi escrita para abrir-lhe os olhos da alma para a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. William Hendricks, que é um dos melhores comentaristas de Apocalipse, afirma com resoluta convicção: de fato, à parte do cristianismo, não existe nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. Por que ele diz isso? Porque até as filosofias que acreditam na vida após a morte, elas são filosofias de evolução espiritual. Então, as filosofias budistas, espíritas, xamânicas, de todas as outras religiões que creem numa certa vida após a morte, eles creem que há uma libação à medida que vai se reencarnando. Ora, se a pessoa reencarna com outra personalidade em outro lugar, então não sou eu. Então isso é desesperador também. Aí a pessoa vai buscando aquela iluminação, aquele conhecimento para poder chegar à compreensão de que o que é que tem se eu deixar de existir? O que importa é que um ser mais puro venha depois de mim. Conversa. Ele vai ficar desesperado do mesmo jeito, porque ele sabe que não é ele. E alguns crentes têm esse desespero quando acham que no céu seremos despersonificados. Não, isso não é bíblico, isso é espiritismo, pelo amor de Deus. Quando você morrer e for para o paraíso, você vai continuar sendo você. Chateau vai ser Chateau, vai ter outro nome, vai ser Chateau. João seria bom. João, é uma boa ideia. Olha aí, quem sabe o senhor não está ouvindo isso e já vai reservar esse nome para você. E assim você vai dizer: ô Senhor, o senhor estava naquela escola bíblica que ele vai falar. Com certeza estava. Já começaram. Essa teoria dos espíritas é. Então, como é que eles conseguem, né, sentir isso? Porque uma vez a gente ouve um espírita falando que não é, é engraçado, porque é engraçado, ele está vivendo sobre isso. Trágico, né? E o pitbull, quando reencarna, ele sempre for muito ruim, ele reencarna no pinche. Aí eu fico pensando. Mas são, não, não se engane não, Alfredo. São, ó, a doutrina espírita, entenda. Repare. A ideia. É assim, ó. Não é bem assim não, meu Alfredo. Deixa eu falar. Exatamente. A gente procura melhorar, porque a gente quer, ser melhor para Deus, né? Agora, eles não. Eles não dizem isso, que é para Deus. Eles dizem que é para melhorar o ser deles, para ser melhor do que eles foram na vida passada, mas nunca sabendo como eles foram na vida passada. Eles voltam sempre, né, tentando ser melhor, mas não sabem como eles eram na vida passada. Eles não sabem agora tem que ser melhor do que eu, não. Eles sempre têm que vir para cá. Vai acontecer coisas ruins, eles vão ter que sempre melhorar. Agora, tem alguns comentários a esse respeito. Primeiro, que a doutrina espírita, ela tem tantas vertentes que até eles tiveram que se organizar em algumas convenções para dizer: e aí, vamos ouvir quem? Vai ser Kardec, vai ser irmão André, vai ser Chico Xavier, como é que ele vai fazer? Então, dentro da linha espírita, e inclusive kardecista, existem quem crê em reencarnação de animais. Em casos extremos, é. Porque não existe uma doutrina espírita fechada. Não existe. Não existe uma doutrina espírita fechada. Dentro dos grandes escritores do espiritismo, se eu posso dizer grandes, né? Mas por uma questão só didática, eles separam e doutrinas que existem. Por exemplo, tem o irmão André, que escreveu, psicografou alguns livros. Tem o irmão fulano, como eles chamam. Mas a gente tem que entender uma coisa. Essa doutrina não é da agora. Não é francesa, nem é... Isso é antiquíssimo. Quem começou com isso, né? Quem começou a fazer foram os hindus. Então, os hindus têm essa doutrina. Então, vamos considerar o espiritismo não como esse espiritismo requentado francês de Kardec. Vamos considerar o espiritismo hindu. E no espiritismo hindu, que é o pai do espiritismo, se considera a reencarnação. Por isso que muitos espíritas retornam à origem e começam a considerar a reencarnação de animais. E algumas linhas hindus acreditam que pode reencarnar uma pedra. Para poder ficar de castigo ali uns 2, 3 mil anos, até ser partido e reencarnar outra coisa. Então, assim, é boa essa informação porque traz mais conhecimento. Agora, outra coisa, dentro da linha kardecista, também existe uma regressão a vidas passadas. Então, o cara descobre sim que ele era ruim lá. Né? E aí descobre que ele tem que, mais ainda, ele tem que ser bom por causa do terror que ele foi antes. Inclusive eles dizem, minha sogra, eu devo ter tido o algoz de minha sogra escrava para poder fazer tanto mal a mim assim. Aí ele entende isso e começa a agir com carinho com a sogra dele. Só que uma coisa, quando eu comparo, lamentando a semelhança nossa ao espiritismo, é quando alguns crentes acham que eles vão morrer e o céu é como se fosse uma reencarnação, outra pessoa. Assim, o Alex vai ficar aqui e quem vai estar lá é um outro Alex. Não é assim. Alex é pro céu, né? Alex não vai ter entrada, né? Que a gente vai dar um cabelo, vai dar um tufo assim. Os adventistas, eles, em muitos pontos, eles têm semelhanças ao espiritismo. Eles creem que você dorme, que você fica em latência, que você não reconhece uns aos outros, que você é. Olha, gente, a gente tem que amar os adventistas, mas tem que evangelizá-los. Vamos amar. Vamos amá-los, porque assim, tem tantos desvios doutrinários heréticos, né? Por exemplo, eu falei com minha mulher ontem, onde ela brincou alguma coisa, eu falei, não, vou fazer isso amanhã, ela, mas meu tio, amanhã é dia do Senhor, brincando, é claro, que eu disse, ó, se domingo é dia do Senhor, então sábado é dia do diabo? Porque se tem um dia que é do Senhor, os outros dias são do diabo, todos os dias são do Senhor. Paulo falou, não há separação entre dia e dia, então acabou. Então, quando eles acham que sábado, quem não guarda o sábado vai para o inferno, então é o sábado que salva. Né? Isso é heresia. Então a gente tem que amá-los e evangelizá-los. O que é evangelho? É novidade de vida. E eles ficam na caducidade da letra da lei, como o próprio Paulo fala. Então é amando agora. Não vou dizer que todo adventista está no inferno. Não. Deus vai salvar muitos adventistas, muitos católicos, até muitos evangélicos. Deus vai salvar. Né? Então a gente tem que entender que quem salva é Cristo e cumprir a sua palavra. Né? Então vamos ver o que, é que a Bíblia diz sobre estas coisas. Amém, amados? Então é um desespero para o pagão isso. E que nós não tenhamos esse desespero, porque às vezes o crente tem desespero e começa a curtir aqui. Porque ele diz, no céu não vai ser eu, no céu não vou me divertir, não vou dar risada, no céu vai ser ficar cantando o tempo todo, no céu nem vou ser eu mesmo. Não, no céu vai ser você, glorificado e sem pecado. Agora, às vezes o cara é tão pecador que ele acha que no céu vai ser outra pessoa mesmo. Diga. Você, tipo, uma pessoa da família que não foi salva. Então, como é que você lá no céu, você não vai recordar aquela pessoa? Ah, ótima pergunta. É o seguinte, nós vamos entender uma coisa, irmãos. Olha, tem coisas. Por exemplo, quando eu comecei a explicar sobre predestinação, quando eu entendi a predestinação, eu não queria concordar. Li muito, estudei muito, porque eu fui criado na Igreja Batista, uma igreja séria, que me abençoou muito, mas que ensina que a gente escolhe se vai ser salvo ou não, quem escolhe é a gente. Quando eu descobri na Bíblia que não é assim, foi muito traumático para mim, muito traumático. E aquilo era, eu estudava, buscava entender diferente, ser diferente, mas teve uma hora que eu fui rendido pela própria Bíblia, por crer dessa forma. E o que parecia absurdo Deus fazer, com o tempo e com o conhecimento da Bíblia e com a maturidade, me fez ver que não era tão absurdo assim, porque Deus é soberano. Então, assim, imagine a maturidade espiritual que você vai receber em ser glorificado. Você vai entender. E você não vai lamentar. Porque esse lamento, ele presume uma pena. Uma dor pelo outro, como se o outro fosse inocente. Coitado do meu tio que está no inferno. Mas quando você for glorificado, não vai pensar assim. Você vai pensar como Deus. Porque você vai casar com Jesus. Você é a noiva dele. Eu sou noiva de Jesus enquanto igreja. Então a gente vai compreender plenamente. Então a gente não vai ser Deus. Mas a gente vai ter uma comunhão tão grande com o Senhor e uma maturidade tão grande, que a gente vai estar como? A gente vai reconhecer os irmãos daqui, mas a gente vai conseguir não sofrer por quem ficou. Vamos lá? Todas as vezes que aprendemos que não íamos lembrar, que seríamos desmemoriados, ou seja, uma pessoa desmemoriada, ela não é a mesma pessoa. O sujeito, faz parte do sujeito as suas memórias. Você pode até amar um filho seu, um irmão seu, que tem um acidente e tem um dano cerebral, que não lembra de nada. Você vai amar pelas suas memórias dele. Mas a pessoa é o que ela viveu, ela é o que ela é. Se a gente lava a memória da pessoa, a gente como se enxaguasse ela, ela deixa de ser ela. Então, no céu, nós seremos nós mesmos glorificados. Essas pessoas que estão aqui, glorificadas. Perfeito, eu ia chegar lá. Moisés e Elias, exatamente, Moisés e Elias, eles chegaram, né? Não sei se a cultura judaica falava dos traços físicos dele, porque os apóstolos entenderam que era Moisés e Elias. Talvez Elias, que era feio, muito feio, né? Era Eliseu que era feio, né? Não era Elias. Que os meninos disseram, vai o careca, vai o careca, e a ursa foi e matou os meninos. Foi Elias ou Eliseu? Quem lembra? Eliseu, né? Então aí não é Elias. Desculpa, irmãos. É uma coisa, o pastor esqueceu um negócio, é absurdo, mas às vezes a gente falha. Então, talvez a cultura judaica falasse como era fisicamente. Talvez Moisés fosse de um jeito fisicamente, e o povo falava, Moisés era assim, assim, não ficou na Bíblia. Fato é que os judeus olharam e disseram Moisés e Elias. Logo eu entendo que não era um outro ser. Sim. Ainda tem a personalidade deles. Era Elias e era Moisés. Era Moisés com todos os seus feitos, suas glórias, na memória do povo os erros dele, talvez até na dele os erros dele, mas agora não lamentando, porque ele entendia tudo em Deus. Mas era Elias e Moisés. Quando eu encontrar com Jesus na glória, vai ser eu. Sem uma carne pecaminosa, com o corpo, sim, corpo glorificado, mas vai ser eu, vai ser você lá. Com um novo nome? Porque o novo nome fala de uma nova identidade em Deus. Assim, por exemplo, Jacó recebeu um novo nome, Israel. Paulo recebeu um novo nome, que era Saulo, recebeu o nome Saulo. Que era Saulo, recebeu o nome Paulo. Até ser Abraão nosso pai na fé, Sara deveria ser a mãe, né? Não Maria, mas tudo bem. Sara, que era Sarai, virou Sara. Então, a mudar o nome ou evoluir esse nome é dizer assim, é uma nova fase para você. Então você vai ter um nome novo, mas você ainda vai ser esse cara aí, glorificado, melhorado, mas vai ser você, né? Eu acho que eu perguntei isso para você, mas na Bíblia, onde fala da leia Romanos todo, Efésios todo, principalmente Efésios. Lê Efésios, você vai ter clara explicação sobre isso. Vamos lá? Então, amados, Hebreus, o Novo Testamento todo, principalmente as cartas de Paulo. Vamos lá. Então, sim, então os adventistas creem nisso, né? Que a gente vai dormir e estão dormindo lá no céu, um grande dormitório, estão dormindo no paraíso. Então Jesus devia dizer para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estaremos dormindo lá juntos. Porque Jesus falou do encontro dos dois. Como é que estão dormindo? Eles pegaram literalmente a palavra e aplicaram, ignorando outra série de textos bíblicos, né? Os crentes novos de Tessalônica passavam por essa dor, porque eles vinham dessa cultura de que tudo acabava. William Hendricks afirma com resoluta convicção: de fato, a parte do cristianismo, ou seja, não sendo nós, não existe nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. Aí você diz: não, mas o espiritismo fala que a gente vai evoluir, mas não é você, é outra pessoa. E como eu salientei, que nós voltemos para a palavra, e não pela influência desse século da nossa doutrina. Tem tanto espiritismo aí, que a gente começa a achar, de fato, que vamos ser tão evoluídos que não seremos mais nós mesmos. Isso é heresia. Vai ser você, melhorado, mas você. Amém ou não? Em segundo lugar, a tristeza dos que vivem sem esperança. Primeiro vimos a desesperança, depois a tristeza dos que vivem sem esperança. Isso, irmãos, leva a gente a evangelizar, porque o povo no mundo está sem esperança. Como diz a Bíblia, sem Deus, sem esperança. Mas não é só sem esperança que o mundo está, é também com tristeza. Em 1 Tessalonicenses 4,13, de novo: não queremos, porém, irmãos, que sejamos ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A tristeza é filha da desesperança. Essa frase é perfeita. Sem esperança, a tristeza vem. É por isso que uma pessoa sem esperança, ela morreu. Né? A tristeza é filha da desesperança. O mundo sem Deus é um mundo triste. É um mundo com entretenimento. Não confunda entretenimento com alegria. Por que que o mundo tem tanto entretenimento, irmãos? Porque não tem a verdadeira alegria. A tristeza, inclusive a palavra, se você for estudar a etimologia da palavra, você vê que entretenimento está falando de distração. E é o que a Bíblia diz em Tessalonicenses 2, sobre o anticristo, que ele vai vir fazendo manipulação para poder se chamar a atenção. Então, o entretenimento, na verdade, ele é uma distração. Não é alegria verdadeira. A alegria verdadeira é só no Senhor, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica e evangélica. Só lhes resta uma profunda tristeza quando olham pelo túnel do tempo para verem o palco do futuro. Howard Marshall diz que a igreja de Tessalônica enfrentava dois grandes problemas que estavam tirando sua alegria. O primeiro dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo. A morte deles significava que estariam excluídos dos eventos gloriosos associados à volta de Jesus? Eles tinham esse medo de que quem tinha morrido antes de Jesus voltar não ia receber a salvação em Jesus. Porque olha como é a heresia. A heresia pega uma doutrina certa e mistura com a doutrina errada. A doutrina certa era que quem estiver vivo quando Jesus voltar, vai para o céu. E a doutrina errada é que quem morreu, baseada nas filosofias, quem morreu, sumiu. Então, se quem morreu sumiu, que é o cemitério, né, amor? Eu fui visitar um matuto uma vez, um cara muito legal, e fui dar meus pêsames, porque a esposa dele tinha morrido. E aí eu cheguei, tudo sério, né, para dar meus sentimentos, e ele falou: é meu filho, como dizem, tem dois lugares que quem vai não volta mais. Eu falei: quais são? Ele falou: um lugar é o hospital, quem vai para o hospital da cidade não volta, e outro lugar, como o nome já diz, é o sumiltério, quem vai para lá some. Então, dentro dessa filosofia, né, quem vai para o sumiltério some, eles faziam o possível para não morrer, porque eles achavam que só ia para o céu quem encontrasse Jesus vivo. E aí Paulo vem corrigir essa heresia e dizer: não, ao contrário, quem morreu no Senhor vai até antes da gente. Então Paulo, olha que cuidado do Espírito Santo, ele transforma a preocupação dos irmãos, o desespero, em mais esperança ainda. Fala: não, sua mãe morreu no Senhor, você está achando que você vai na frente dela, ela vai na sua frente. É o que Paulo está dizendo aqui, amém, irmãos? E a segunda, em primeiro lugar, isso, né? Em segundo lugar, dizer respeito ao cronograma da segunda vinda. Por detrás dele havia o temor de que a volta de Jesus, a parusia, pudesse pegar os vivos desprevenidos e, portanto, não participarem da salvação. Vamos ver lá isso em 5. Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Eu volto aqui. Versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, é a parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui ao 3, no B, que diz, como vem, perdão, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De fato, a vinda de Jesus é como a mulher que tem as dores de parto. Existem avisos. Então, Paulo está explicando aqui. É bom entender que aqui não tem um ponto e vírgula. Paulo não está dizendo que, assim como a mulher que tem dor de parto, Jesus vai vir, é um engano. Paulo não está dizendo que isso é engano, explicando o que dizem para eles terem medo, terem teu medo, hein? Tem que, vocês talvez não sejam salvos. Aí Paulo diz, não é assim. Quando disserem que é a paz e segurança, aí lhe sobrará a repentina destruição. Irmãos, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, tem que ter muito cuidado para ler esse texto. O que Paulo está falando é que, assim como a mulher sabe como vai parir, não é? Assim eles podem ter tranquilidade em saber que os sinais vão aparecer falando a respeito da vinda de Jesus. Eles não vão ser pegos de surpresa, né? Que esses sinais estão aí evidentes. Em terceiro lugar, a revelação de Deus que dá esperança. Então, sem Deus não temos esperança, sem Deus temos tristeza. Essa tristeza pode vir com respeito a uma preocupação que já morreu em Cristo. Não se preocupe, Ele vai lhe preceder. Essa preocupação pode vir porque você vai se pega de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa porque você é filho da luz. Diga amém, filho da luz. Amém. Então, se é filho da luz, você não vai ser pego de surpresa. Em terceiro lugar, a revelação de Deus que dá esperança. 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho, 4, 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, já falamos, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê, diga amém. Amém. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus vai vir, irmãos, vai vir com os santos e com os anjos. Que lindo, né? Esse encontro da igreja triunfante, né? A igreja que já foi gloriosa com Jesus, perdão, que já está gloriosa com Jesus, junto com a militante que somos nós. Então, você tem a igreja triunfante, que é a igreja que está já com Jesus no céu, e a igreja militante somos nós. Então, Jesus vai vir com esse povo, com esses anjos, e vai ser essa grande farra, essa grande festa, não é? E aí sim Jesus casa com sua noiva completa e inteira. Amém, amados? Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. As religiões têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos discutem a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório em lugar de tormento e um lugar de tormento e autopurificação. É bom a gente lembrar uma coisa: a doutrina católica, ela em muitos capítulos, ela é espírita. Digo isso com muita ousadia e posso conversar isso com qualquer religioso, com qualquer leigo mais instruído também, mas com qualquer religioso, porque os leigos acham, ou seja, os não ordenados, as não freiras, os não padres, os não bispos, são chamados de leigos. Eles fazem essa distinção de leigos e religiosos. Um leigo mais devocional e menos culto na doutrina romana, na doutrina católica, ele vai dizer, não somos espíritas. Porque o próprio padre prega contra os espíritas, porque muito católico é espírita. Não é? Mas a doutrina católica que dá lugar a isso. Por que que nenhum crente aqui vai para o centro espírita? Porque é muito bem instruído. Porque a nossa doutrina não tem lugar para culto a mortos, para falar com mortos. Então o católico diz, se eu posso falar com Maria, que é a mãe de Deus, que não é, né? Maria é mãe de Jesus enquanto homem. Foi. Se eu posso falar com a irmã Dulce, que nem foi canonizada, só foi beatificada. Isso só foi beatificada porque o próprio bispo, o arcebispo Dom Geraldo Magela, disse que a gente podia orar para ela sem ser nem beatificada. Então não era nem santo oficialmente, mas se houver um milagre, aí se torna beatificada. Como é isso? Por que eu não posso orar para minha santa mãezinha, que era uma católica tão devota? Por que eu não posso falar com ela no centro? É uma boa pergunta. É uma boa resposta. Então, amados, a doutrina católica é uma doutrina espírita. Não é kardecista, mas é espírita. Por quê? Admite contato com mortos. Admite bênção de mortos para vivos. É uma doutrina espírita. Então, a doutrina do purgatório, por exemplo, é uma recapitulação de doutrinas hindus espíritas. Você morre e vai para um plano espiritual, onde pode ser purgado. Como você pode ser purgado? Por você não pode fazer nada, mas se sua família fizer as missas de 7 dias, de 30 dias, de 1 ano, se você contribuir com a igreja, como diz, que foi a gota d'água, uma das gotas d'água para Lutero começar o movimento, que já estava no seu coração, na sua literatura e nas suas aulas, a utilitada moeda no gasofilácio, a alma sobe mais um passo do purgatório. Isso é um texto romano, de bula, de papa. Você joga a moeda no gasofilácio, quando a moeda bate ali no céu, a pessoa sobe um andar. Gente, pelo amor de Deus, pessoas honestas, pessoas boas têm recebido esse engano, estão enganadas. Então, se eu conversar com um clérigo, eu converso abertamente com ele e falo: sua doutrina é espírita, você sabe disso, por que você continua? Ah, porque não podemos lutar contra a instituição, que é muito grande. Então saia. Não posso sair porque eu nasci católico e vou morrer católico. Então ela está preferindo a igreja ao Senhor Jesus. Vamos orar para essas pessoas. E vamos amá-las e evangelizá-las. Diga, Patrick. Já passou tanto do que era só porque você estava lendo aqui Tessalonicenses 4:13, esse não ser ignorante acerca dos que já dormem. Sim. A palavra dorme dá aquela ideia de que assim, não estão no céu, estão dormindo, entendeu? Estão só a respeito dos que já dormem. Aqui tinha outro versículo também que agora eu não lembro. Paulo também fala: morreram em Cristo. A gente tem aí uma por exemplo, Moisés e Elias acordaram? Estavam dormindo? Mas no 15 ele fala: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não precederemos dos que dormem. Perfeito. Existem vários textos que falam dormem. Coríntios fala em dormem. Por quê? Porque eles tinham, irmãos, um contato, uma fé e uma autoridade sobre a vinda de Jesus tão grande que não dá para chamar morto. Quem está mais vivo do que eu, porque está mais perto do Senhor. Então, dorme foi uma forma eufemista de falar da morte. Porque a ideia de morte, principalmente nesse povo, que era um povo de influência greco-romana, de cultura e filosofia greco-romana, a palavra morte era uma palavra definitiva. A palavra morte era dizer aqueles que acabaram. Como é que Paulo está falando de uma segunda vida, de uma vida após a morte, fala sobre aqueles que acabaram? Não, sobre aqueles que dormem. Mas o próprio texto fala também de mortos que morrem no Senhor, para a gente entender que ele morreu fisicamente, mas que é a circunstância dos que dormem. Agora, se a gente se prender como os adventistas, a literalidade desse texto, vai achar que eles ficam em latência. Só que nós temos que recorrer a outros textos que falam da interação, por exemplo, a ilustração sobre o rico e Lázaro. Se tivesse dormindo, não tinham conversado. É? Jesus falar sobre que encontraria com o cara, eles se encontrariam no mesmo dia. Então, se ele morresse e dormisse, não teria um encontro. Jesus falaria: nós no grande dia nos encontraremos. Mas Jesus fala de um encontro, a gente não encontra ninguém dormindo. Se a gente encontrar alguém dormindo, a gente acorda ele, né? Então, além de inúmeros outros textos que falam de uma interação no céu, o paraíso, ele é relatado como um lugar de interação onde não vai haver violência, onde não vai haver um animal lhe fazendo mal, onde não vai haver choro, mas não porque estamos dormindo, né? E fale, amor, eu retorno a esse tema, Dani. Diferente das cartas que Paulo escreve, tem outras que falam assim: estão mortos em vossos delitos e pecados. Então, essa consciência de Paulo, de que estando lá existe uma vida plena, para nós que estamos aqui, ele fala que se nós continuaremos pecando, nós estamos mortos, separados de Deus. Então, apesar de ele dizer lá, ele diz em uma carta, ele fala sobre dormir por causa da consciência de tanto de vida que aquelas pessoas têm. Quando nós cometemos pecados, ele diz, olha, vocês vão separar de Deus porque vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Então a palavra mais dura ele usa para nós que estamos vivos. Assim, se vocês continuarem pecando, se vocês continuarem usando disso para poder viver a sua vida como vocês querem, vocês estão mortos e vocês vão morrer cada dia. Porque é a separação. Vamos ver aqui os irmãos. É diferente dos idosos que não estão separados de Deus. A morte é uma separação de Deus, como diz lá em Tessalonicenses. Essa, como não é fim pra gente, né? Não é fim pra gente, é fim só do físico. E esse físico, inclusive, até vai dar conta para glorificar. Vamos ver o que os irmãos de Genebra dizem sobre isso. Por isso que eu digo a vocês: invistam. E não fiquem levando sua Bíblia de Genebra para qualquer lugar. Não fiquem, porque as capas estragam, as pessoas pedem para comprem uma Bíblia de Genebra para vocês, irmãos. Comprem investimento. Olha, vamos, a gente podia até fazer uma lista depois para ver um preço legal na editora, alguma coisa, mas a gente comprar aqui. Hã? Aqui na Central Gospel. Onde é? Na Cinquentenária. Na Cinquentenária. Vamos lá. Vamos ver o que os irmãos de Genebra comentaram aqui, ó. 4:13. Uma metáfora usada na antiguidade entre os pagãos, bem como pelos judeus e cristãos para a morte. O termo não se referia de modo particular ao estado da alma ou da consciência da pessoa falecida, pois era empregado por grupos com crenças amplamente divergentes a respeito deste tema. Ou seja, tanto quem cria que ia haver uma festa no céu, uma festa de orgia, inclusive, falava os que dormem, quanto os que criam que as pessoas iam ficar em latência. Então, no termo comum. Então, tanto aqueles que criam que ia ser muito mais acordado lá do que aqui, usavam esse termo que dorme. Entenderam, irmãos? Para a compreensão do Novo Testamento de uma existência consciente e abençoada entre a morte e a ressurreição, veja, aí tem vários textos, você pode anotar. Vários textos que a Bíblia vai falar que nós não estamos dormindo, estamos conscientes, né? Tem aí Lucas 16:19-31, Lucas 23:42-43, João 14:1-3, 2 Coríntios 5:6-8, Filipenses 1:23, Hebreus 12:22-24, Apocalipse 6:9-11, Apocalipse 7:9-17, Apocalipse 24:20, capítulo 20, versículo 4-6. E sobre entristecer, diz também do mesmo capítulo 4, a ressurreição de Cristo dá aos cristãos profunda esperança e garantia de interminável comunhão com Ele. Portanto, a tristeza deles por causa de um irmão cristão falecido é suavizada e eles são sustentados na esperança. Então, o Senhor, a preferência de Paulo usar dorme porque era um termo comum ali para eles entenderem. Ele evitou usar a morte aqui em alguns textos para não falar de fim, porque ele estava falando de vida depois da morte. Então ele podia ser mais eufemista mesmo. Ele podia falar passagem. Por exemplo, hoje eu posso usar até como é um termo difundido pelo Espiritismo, por exemplo, eu podia falar sem nenhuma culpa aqui, irmãos, nossa morte é uma passagem para a eternidade, não para a reencarnação. Mas podia usar o termo passagem, porque todo mundo aqui entende, né? Assim como todo mundo hoje entende ao falar passagem, naquele tempo todo mundo entendia que falar que dormem não estava se referindo a fim, né? Então eu posso aqui, para enfatizar que não é um fim, falar passagem. Paulo, para enfatizar que não era um fim, falou os que dormem. Amém, irmãos? Tiago. Oi. Quando Jesus foi ressuscitar com a Talita, estava a família toda chorando, ele disse assim: não chorem, a menina só está dormindo. Perfeito. Exatamente, para consolar a família. Não, como se diz que morre em mim, não está tranquilo. Quer ver? Acorda, menina. Se referindo ao estado humano. Por exemplo, quando a gente... Eu para os vivos, eu estou dormindo. É isso? Qual é a semelhança da morte com o dormir? Para eu, quando eu for sepultar a sua mãe? Então a gente olha, ele já está dormindo. Para mim, a diferença no morto dormindo é que um está respirando, outro não. Você está inconsciente, não tem acesso a quem está aqui do lado de fora. Não é? Os católicos acham que tem. Os católicos acham que tem. É um engano na doutrina. É. Por isso que a gente tem que ensinar a Bíblia. É espiritismo, é um jeito de consolar. Olha, irmãos, a gente não pode consolar. Eu lembro quando eu fiz o sepultamento da mãe dela, e eu falei assim: queridos, quem sabe sobre onde ela está agora é o Senhor. Eu não sei. Muito franco, não foi? Eu faço votos, eu quero que ela esteja com o Senhor. Não pelas boas obras dela, e falei de muitas. Né? E aí, uns se acotovelavam, o outro chorava, porque a verdade foi dita, com muito respeito à família, inclusive. E o padre do lado. E eu esclarecendo muito gentilmente com o pobre do coitado do padre, né? Pessoa boa, mas enganada, não sei até onde enganada, se já sabe alguma coisa, porque se estudou, né? 8 anos para ser padre, ele pegou na Bíblia e leu muita coisa, né? Presumindo que ele era um pobre enganado, né? E não um mentiroso. Creio nisso, viu, gente? Creio que muitos padres são enganados, pessoas boas, pessoas sérias, sérias mesmo, que estão ali enganados. E é. E estava ali e falei a doutrina certa. Certinha. Né? E depois o padre só dizia, como disse o pastor, que Deus tem dado ali, né, no espírito dele naquele momento e esclarecido a palavra para ele. Amém, irmão? Então, terceiro lugar, a relação de Deus, que dá esperança. As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Os filósofos discutem imortalidade, os espíritas falam da comunhão com os mortos, os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. Aqueles que negam a doutrina da segunda vinda de Cristo, 2 Pedro 3:4. Não precisa ler agora, claro o texto. Agora, Paulo resolve esse problema dizendo que não precisamos especular, pois temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino depois da morte. 2 Timóteo 4,15. Vamos lá? 2 Timóteo 4,15. Adiante um pouquinho, você está com licença? Adiante um pouquinho. 2 Timóteo 4,15. Não, perdão. 2 Timóteo 1,10. 4,15 é Tessalonicenses. Né? Eu vou ler o texto de Tessalonicenses. Vamos lá? Eu vou ler o texto de 1 Tessalonicenses 4,15 e depois de 2 Timóteo 1,10. 2 Tessalonicenses 4,15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Agora, 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, fica tranquilo, porque você é imortal no Senhor, isso você vai experimentar em Deus e no céu, na morada final dos santos. Pelo Evangelho, que significa boas novas. Irmãos, eu amo essa palavra Evangelho. Porque Evangelho tem tudo a ver com Evangelho. Né? Evangelho é boas novas. Novidade de vida. Não é ser novidadeiro e falar coisa nova. É falar a verdade. Hoje à noite eu vou pregar sobre essa excentricidade que nós vemos hoje nas igrejas. E como nós queremos ser diferentes, quando na verdade o que nós precisamos ser é bíblico. Pastor Rousseau Chery disse: você quer ser diferente? Você quer ser hoje até excêntrico no meio evangélico? Você quer ser único? Você quer ser especial? Você quer ser diferente no seu ministério, seja bíblico. Se você tiver uma vida de acordo com a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa especial. Então, a ideia aqui é que o Evangelho, ele traz uma novidade de vida, uma vida nova. Não há nada a ver com a vida nova, não é mais? Mas uma nova vida em Jesus. Então, é o Evangelho, tem que ter nova vida mesmo. Mas vamos adiante. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. Vamos ver isso aqui, pelo menos em um texto, texto de 1 Coríntios 15:51. Volta um pouquinho, tá? Aí, 1 Coríntios 15:51. Diz assim: vai achando aí enquanto eu abro. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ou seja, de nós que estamos aqui, né, alguns alguns não dormirão, ou seja, alguns não morrerão. Alguns de nós aqui vamos ser glorificados. Amém. Olha, se Paulo disse isso aqui, irmãos, entendamos uma coisa. Veja bem. Aí você diz, Paulo errou, porque Paulo disse que alguns aqui iam ser glorificados e não foram. Não, claro que ele não errou. Primeiro porque a Bíblia não erra. Se você encontrar um erro na Bíblia, me conte. Porque talvez eu já tenha achado esse erro e já tenha achado na mesma Bíblia a solução para esse erro. Porque nós erramos, a Bíblia não erra. A Bíblia explica a Bíblia. Primeira regra hermenêutica. A verdade que foi verdade com Paulo é verdade hoje. E se Jesus voltar só daqui a 100 anos e que tiver todo mundo morto, continua a mesma verdade. Porque Jesus podia voltar aqui com alguns vivos. É porque ele não veio. Porque a volta de Jesus, ela é um acontecimento, irmãos, que não diz respeito só dele estar pronto. Porque ele está sempre pronto. Mas diz respeito da igreja fazer o seu papel. Se Jesus tivesse voltado nessa época, a gente não teria existido. A gente não teria nascido. Porque no céu ninguém nasce no céu. No céu na geração de pessoas. Não. Você não existiria. Olha, a angústia do desespero que a alma humana tem de sumir com a morte. Olha, é uma coisa bem complexa, mas todos que são bem inteligentes, a gente não vai ter problema em entender isso. A angústia de sofrer com a não existência, com o desligamento, com deixar de existir, é tão grande no ser humano, que minha filha, ela tem essa angústia quando eu falo que ela não existia antes de nascer. Mas como que não existia? Como que eu não era eu, não tinha eu? Como? E a angústia está lá. A angústia de não existir está no ser humano. Pensar que você vai morrer e sumir é desesperador. Né? Mas essa angústia está aí dentro de nós. Então vamos ler o texto de Coríntios aqui. Já lemos o texto de Coríntios, então. Que essa esperança, ela é para nós, irmãos. Está claro aí o texto em Coríntios. E dentre esses textos também temos João 5:24 a 29 e João 11:21 a 27. Bem como sobre a segunda vinda de Cristo, que está lá em Tessalonicenses, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que nós precisamos. Quatro verdades essenciais da fé cristã são tratadas pelo apóstolo Paulo no texto em tela que servem de fundamento para a nossa esperança. Vamos ver pelo menos quatro verdades aqui, não é? De forma reduzida, claro que nós teremos ceia ainda hoje. Nós vemos sobre essa segurança. A segunda vinda de Cristo